é a mãe do... Oh, claro, senhora. O quê? Claro, a senhora pode vir qualquer hora que a senhora quiser. A senhora é sempre bem-vinda aqui na minha casa. Tua mãe me ligou? Ela ligou pra mim? Perguntou do meu pau? Falou que tá afim. Tua mãe me ligou? Ela ligou pra mim. Pediu pra sentar? E eu disse que sim. Tua mãe me ligou e mandou avisar pra não esperar que ela vai se atrasar. Tua mãe me ligou porque sem mim não vai. Se ela senta de novo, eu viro teu pai. Tua mãe me ligou, ela ligou pra mim. Tua mãe me ligou, ela ligou pra mim. Tua mãe me ligou, da minha pica não sai. Se ela senta de novo, eu viro teu pai, teu pai. Eu viro teu pai, teu pai. Tua mãe me ligou. Tua mãe me ligou. Ela ligou pra mim. Perguntou do meu pau. Falou que tá afim. Tua mãe me ligou. Ela ligou pra mim. Pediu pra sentar. E eu disse que sim. Tua mãe me ligou e mandou avisar pra não esperar que ela vai se atrasar. Tua mãe me ligou porque sem mim não vai. Se ela senta de novo, eu viro teu pai. Tua mãe me ligou, ela ligou pra mim. Tua mãe me ligou, ela ligou pra mim. Tua mãe me ligou, ela ligou pra mim. Me falou que tu é um lixo. E é pra eu te pôr fim, é pra eu te pôr fim. Mas mano, minha mãe não tem celular. Como assim, cara? Olha aqui, 50 ligação do mesmo número, 813452. Eu nunca ouvi falar desse número, cara. Como assim, cara? Olha aqui no WhatsApp, 5 nude dela, mano. Mano, a minha mãe morreu.